3304, desça para 4 mil pés, 10 no 4 do 9. 922, completa final, chame torre 1895. 1895. Salvador, bom dia, voo 922, baixou a Travor, 90. 922, autorizado pouso, pista 109089. Está livre o pouso, pista 90, voo 90. Approach control, good morning, 3P5217. Morning, 3P5217, call cadence, clear bomb for arrival, fly head bomb, report for 4%. Clear bomb for arrival, report 4%. 3179, chame Recife agora na frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, graça, pode ver. Comente. Estabilizado no lote, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, completa final, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118.95, grato, bom dia. Eu. Torre Salvador. Cordial, bom dia do Papa Romeu, Mike Serra Golf, estabilizado no ILS. Mike Serra Golf, bom dia, reporte passando externo. Reporte externo, Mike Serra Golf. Salvador, bom dia, gol 1-4-3-4, gente, informação, quilo. Bom dia, gol 1-4-3-4, acione identificação, chega na mar e desça para o 050. Mar e desce 050, gol 1-4-3-4. Prossiga. seguinte, está autorizado Valença, nível 040, saída da El, após direto. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 0115, coteja. Romeu Lima, saída da El, após direto. Altímetro no 0 no 5, cotejamento correto, operacionamento chame torre 18.95, bom voo. 922, micro pista na escuta. 922, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa antes da Juliette, 922. Pena, mais que a Golf. Pode ser a Golf. Confirmando passou Duna. Vai passando Duna, o Mike Serra Golfo. Vai passar bastante certo. Afirmativo, reporte, confirma intenções, já prosseguiu no 0 ou pouso no 7? Quando mais próximo, cancela e prossegue para 17. Não, tráfego a informar para 17, o vento 1 centena com 8 nós, ajuste 1015, reporte na final 17. Reporta na final 17, Mike Serra Golfo. Tá 073, prossiga. Autorização Fortaleza. Sente, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da 10, mantém pro até 2.000 pés, primeira curva à esquerda, intercepta radial 350 até 20 milhas, após Albo, frote. Controle 19 decimal 8, aciona 54 no 7, coteja. Se Romeu Papatango, mantém 090, em caso de falha de comunicações, encolhe Aracaju na frequência 120 decimal 3. Gente, mantém 090, em caso de falha de comunicações, chamando Aracaju 120 decimal 30, o Romeu Papatango, grave. Na 5417, controle 198, o gol 9073. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama na. Voo 922, táxi via Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia, voo no 922. Negativo, é porta final no 7, Max Argo. É o Romeu Lima que tenta contato? Romeu Lima, bom dia. Liga Senar, informo Clareza 2. Presente, cancela aí, procede para 172, Mike Serra Golfo. Seguinte, Mike Serra Golfo. 7, Ponta Luz Fede. Coinete 1015, principal 5217. Ponta Luz Fede, 1015. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Bom dia, passarelo 2223. Identifique, chegada bom, desça para o nível 060. Vinte e cor, na bom, 69060. 07, trem baixar travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. Autorizado pouso no 7, 1 centena com 8 nós. Golfe. Romeu Oscar Bravo, informação de tráfego mantendo 1.500 pés no Travé de Veracruz, é um Charlie 150. Coordena na frequência 123.45, tem um bom pouso. Juliette, prossiga. Confirma, Tati. Autorizado Cairo, 1.000 pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 0160, coteja. De ingresso. Não entendi, confirme. Controle em 119.8, torre hoje em 118.95. Solo Salvador, bom dia, o azul 4208, está ciente da informação, quilo. Ciente, o 4208, aguarde para cópia. Não vai. Vitorinho de Juliette, altímetro no 0 no 5, para acionamento torre 1.8.95, bom voo. O Romeu Lima ingressa na sequência, seguindo o tráfego, reporte a linha de pronto. Sugiro que o senhor decole na saída da EL inicialmente e solicite ao controle a modificação das regras, ok? Precisa? 3.000 passos. Informa o tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, está cruzando nível 120, descida para 040, é um Alfa Tango 72. Agora ele fica às 2.3. 414 e 19.8, controle isso. Afirma o controle 119.8, cotejamento correto, chamará para pushback suplemento. Chamará para push, obrigado, 4208. Salvador, bom dia, Xané 63, zona 2, informação, quilo. Xané 63, zona 2, bom dia, identifique chegada a Mari, desça para o 050. Identificou a Mari, descendo para o 050, 63, zona 2. Trip 5217, traffic 3 o'clock, 8 miles, passing flight level 110 to flight level 060, it's the Airbus 145. Roger, Trip 5217. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 0264, coteja. Então, 3304, completa final, torre 118.95. 1895, então 3304, até daqui a pouco. Voo no 434, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado. Livre ILS 2000, reporte estabilizado, 434. Vai confirmar com a torre, o altímetro 1.0.5, para acionamento torre 1.8.95, bom voo. Torre Salvador, bom dia, 73304, tá uma milha por hoje, deixa eu baixar a travada. 3304, autorizado pouso, pista 10, 1 centena 089. Entre pouso, pista 10, tá 3304. 345, we're ready for push, back and start up. Stand number one more. Roger, clear to push and start, call ready for taxi. Captain Wing, push, back and start up, approved. We have a taxi, ready to taxi, 345. 5217, Luiz Espírito 2109. Sim, Espírito 2109. Azul 4298, bom dia, identifique, chega na mar e vista para o 060. Afirmativo, chega na mar e vista para o 060, está certo. Controle Salvador, muito bom dia, até 3663, cruzando o 190 para o 160, informação Kilo. 3663, bom dia, chegada bom, vista para o nível 070. Chegada bom, 070, até 3663. Brasília via Doutorisque 10. Feito agora só a passagem do Airbus da TAN na final, 10-0. E após a Perwhisky 10. Esse é Tenit, é punido Airbus 10, obrigado. A subida será radial 350 por 20 milhas após Albo Nitsa. 350, 20 milhas, Albo Nitsa, obrigado. Trip 5217, clear and final airline taxiway approach, down to 2000 feet. Clinic 1015. It's a clear ILS approach trip 5217. Duno 434, passando Duna, completa final, chama a 2 na frequência 1, 18.95. Completa, chama a torre 1895, voo 1434, obrigado. CFA 345, ready to taxi. We have 6-7 people on board, endurance of 2 hours. The alternative is Salvador. Roger, 6-7 on board, QNH 1015, taxi via Juliet Alpha, holding short, call tower 118.95, have a good flight. Taxi 2N, hold short off runway 10, your contact tower 118.955345, thank you. Lima, Livre-Acionar. Vai acionar mais 4 minutos. Sim, Matheus. TAN 3304, direito 29 aos 20. 219, 3304. Papatango, Romeu, Papatango. Está a 8 milhas para a Conde, mantém 090, se está bem encerrado. Aracaju, na frequência 1, 20.3. Papatango Romeu, Papatango, chama Aracaju na frequência 120.3. E a gente chama Aracaju 120.3, grata. Controle, bom dia, Romeu, Romeu Lima. Bom dia, Romeu, Romeu Lima, prossiga. Vou ligar no 7, uma direita, é possível manter meu pé pelo litoral para valer? Sente, Romeu, Romeu Lima, precisado manter no meu pé para Valência, DCT, informe quando possível, seja mais próximo. É, mas... 20 minutos, é possível prosseguir litoral, meu pés? Afirmativo, autorizado prosseguir via litoral 1.000 pés, Romeu Lima. Já. Quanto? 1923, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5423, coteja. November Alpha, deixa para 1.000 pés na proa da rotatória. Deixa November Alpha, 1.000 pés, proa da rotatória. Responder com direita após o voo 923. Procedimento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Passarei do 2223, curva esquerda para o localizador, pro 130, informe estabilizado. Chega no 130, chamada estabilizada, 223. Chega na 6312, está reautorizado para 3.000 pés, está sobretudo para sequenciamento, esquerda na pro 020, limitado pelo localizador. O ajuste novo 095. Esquerda 020, limitado pelo localizador, com pro 095, 6312. Decimal 8, aciona 5421 no coteja. Profile 345. 50, 3857, Jantar Zulu 16, Dael, Lira Bidev 5421, transponder, controle de série 198, 2895. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. É. Puxando 6312, edição para 2109, número 3 na aproximação. 2109, 6312. Solo 434, solo 24, já liberou a direita, 219. 1219, obrigado. 5345, clear for takeoff for New York 0, wind is 100 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, 5345. 10.95. 189.5, Talon. Descendo para 2.000 pés, aguarda transferência de comunicações. Deixei 2.000 pés aguardando 2.3. Two one seven, continue approach runway 10, stand by and clear the clearance. Standing by. Clear for takeoff. 6312 para o localizador, direita na porra 060 e desça para 2.000 pés. Direita 060, descendo para 2.000 pés, 6302. Tiju 70, opção 3663. 3663, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.010, 3663. Azul 4298, desça para 3.000 pés, 1095 no ajuste. 3.000 pés, 1015, 4298. Passarei do 2223, completa final, torre 1895. 295, 2223, bom dia. Departe Salvador, 345. 3223, número 2 para pouso pista no zero, tráfego precede o Embraer. Correção, o ATR da Trip, reporte, quarta milha checada, pista 10. Será a quarta milha, 2223. Landing gear down a lock, Trip, 5217. Wind is 100 degrees, 08 knots, clear to land. Clear to land. 4298, redução para 2109, número 4 na aproximação. Gente, 2109, 4298. Papá Romeu, Wind is November Alpha, tá visual Carol? Visão com aeródromo, Índia Novembro. Chame agora a torre na frequência 118.95, tem uma pausa. Torre 118.95, empregada. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Passou farol da barra. Mantém condições visuais, frequência livre para coordenação, tem uma voo. Torre Papá Romeu, Índia Novembro. Índia, November Alpha, inicialmente até a rotatória, aguarde final no 7, temos a sequência para pouso pista 190, pista não evitou nenhum 360 na final. Inicialmente terra rotatória, aguardando instruções, mantém 1 no mil pés, altinho 1015, aguarde final 1 no 7, Índio Novo Emerald. No aguardo, na terra rotatória, Índio Novo Emerald. Acionado, pronto para o táxi, estamos de direito. Juliette, até interseção Washington, ingresso de decolagem. Salvador, Azul 4208, para pushback e acionamento, na 08. Autorizado, chama para o táxi 4208. Chamará para o táxi 4208. Seguinte, mantendo, vai manter a final, reportar 4000, né, Capitão? 5217, negócio 8, leaving via Delta, 1-1 nesse momento. Oi, call. 2-2-8-6, passaria na pista 10, encontrei o pouso autorizado, 110 com 8. Autorizado pouso, passarelo 2223. Que o Índio 9 Grafa faça só um 360 na final de 4 milhas. Estou com dois tráfegos. O primeiro é um guarda passarelo, o segundo é um Airbus da Oceanair. A Avianca está na final aproximada de 7 milhas para a cabeceira. Na quarta milha faço um 360 para a esquerda e pode interceptar na final, ok? Está ciente dos dois tráfegos na 190, está visual também, vai manter a espera 4 milhas. Coordenando com o controle, apenas que tem um bando de urubus aqui, mas vai manter espera. Ok, sente. No localizador. Utilizado LS para 2000, chama o localizador com a 290. Dourado. Eduardo, sente. Está livre acionamento, chame táxi decolagem. O POB de... Excelente, está livre, táxi, chama na interseção. Eu estou com o minuano da ADN na interseção óssea. Se tiver condições de conseguir ver a grama, nós vamos coordenar a decolagem o quanto antes. Roger, maintain position. Torre Salvador, bom dia, Oxalé, 6312, passou externo. 6312, 12 para o pouso, tráfego precede o embreagem da Passaredo, na sinal curta, fecha cruzada, cabeceira. À sua esquerda temos um tráfego tipo César 150, espera visual no setor. Não vai interferir na sua aproximação, aguarde, Passaredo. 7312. Salvador, bom dia, Delta 259, tem informação Kilo. Tem condições de alinhar a parte da interseção? Preciso ter a cabeceira. Alinhar a interseção, alinhar e manter a guarda para a decolagem imediata. Passou 2223 do solo 31, direita 129, agilizando na medida possível. Direita 129, 2023. Índio Novo Emerald, o final no 7, pode curvar à direita e aguardar a liberação de pista? Sim, curva à direita, vai aguardar a liberação de pista, Índio Novo Emerald.